suave como uma seda que faz o bicho da seda, uma vereda ali pelo sertão. Você ri quando chega, um jardim você rega aqui dentro do meu coração. Flor na jardineira, chuva no outono, me embala o sono feito canção. Um bom café com leite e pão. Tão, tão, tão, tão, tão, tão, tão. Bebe como uma chuva, mão que encaixa na luva, brisa boa na arrebentação. Sol que já vai embora, festa, risos lá fora, e eu feliz na minha solidão. Cheia, lua cheia, todo céu clareia, vento sopra no ouvido um refrão. O teu beijo no escuro, encaixa na luva, brisa boa na arrebentação. Sol que já vai embora, festa, risos lá fora, deu feliz na minha solidão. Cheia, lua cheia, todo céu clareia, vento sopra no ouvido um refrão.